sin. God knows what a mess I was in. So glad you found me. I ain't getting any younger. Hey, baby, I just hope it ain't all a dream. I'm in love with a woman. It's a common known night to fight. And I found what I'm looking for. It's so much more than that. You must tune your bass to ours. Look out. Rock the house, y'all. Is repeated several times. Listen to it from a location midway between the loudspeakers. One, two, three, bass. will people say? Alma, alma, alma, espelho do meu coração. credi mi riuscirà a be figlia desse amor. Te procuro em qualquer lugar que eu vá, sem nunca te encontrar. Para que quer outros beijos se teus lábios já não querem me beijar? E tu, e tu, e tu, quem sabe por onde andarás? Quem sabe que aventura terás se longe estás de mim? Xararara cundá, la la la, xararara cundá. Xararara cundá, la la la, la la la la. Todo mundo agora, vamos lá. Xararara cundá, la la la, xararara cundá, la la la, xararara cundá. Role nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, quero chorar. Não tenho lágrimas que me rolem nas faces pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar. Não tenho lágrimas, quero chorar. Não tenho lágrimas, quero chorar. Não tenho lágrimas, não tenho lágrimas, não tenho lágrimas. Essa história velha dos cabelos longos e ideias curtas, tá? Isso já passou, tá, tá, tá, tá, tá. Tá, tá, tá, tá, tá. Quem quiser reparar, tá? Caraca de vingar, a turma que usou cabelos a rolar, compridos a valer, tá? Viveu e dominou. Quem quiser reparar, caraca de ficar de qualquer maneira. Juventude é vigor, com ou sem cabeleira, sente vida e amor. O barbeiro da esquina se aposentou, pois não pôde viver só de barbas a fazer. Tá-tá-tá-tá-tá. Tá-tá-tá-tá-tá. Quem quiser reparar, ha, caraca de ficar. Meus cabelos longos eu gosto de pentear. Na hora de dormir, ha, os pobres pousar. Se alguém é traição vier e os cortar como uma decisão. Peruca pousa, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quem quiser reparar, caraca de ficar. Vierem os cortar como uma decisão. Peruca vou usar. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quem quiser reparar, caraca de ficar. Ta ta ta ta ta ta.